Oh, fuck. Oh, God. Olha, eu vou contar até 10 e você vai tirar esta cara feia. Começando mais um EnxutoCast, o podcast mais bagunçado da internet, mais mal editado. E hoje nós... Seu cu mal editado é o caralho. Falou o editor. É, falou o editor. A voz falou do editor. Tia do Batman. A editora é a tia do Batman. E hoje na pista, quem está na pista hoje? Temos novamente nosso convidado mais infame, o Inferno. Vou começar a pedir salário nessa porra, hein. E é a segunda vez que eu venho. Até agora não ganhei nada. É, você pra começar você a ganhar, tem que escutar. Pra começar a ganhar, tem que escutar. Vamos combinar assim. Por que você acha que eu não ganho nada? Eu nem leio o post dos outros. Tem também, como vocês já ouviram aí, essa voz, o Mou. O Mou. Beleza, Mou? Beleza, Mou. E aí, Sorg, beleza? Beleza, beleza. Boa noite. Ou boa tarde, né? Ou bom dia. E se a pessoa estiver ouvindo de madrugada? Ou boa madrugada, então. E no podcast de hoje a gente vai falar sobre o Rock in Rio, que alguns de nós assistiu quase todo o Rock in Rio. O Inferno, que foi até o Rock in Rio, ele foi até o Inferno. Muito bom. Ele vai comentar sobre só shows incríveis da noite. O Ivete Sangalo, Shakira, Stevie Wonder. Claudia Leite. Vocês viram que vaiaram a Claudia Leite, cara? Tinha jogado lata de cerveja, igual fizeram com o Lobão, cara. Medida do proibir lata de cerveja essa edição por causa disso. Mas a gente vai falar disso no decorrer do podcast, e aí esse podcast começando agora. Então, vamos começar a falar do Rock in Rio, então. Começando, obviamente, pela única pessoa que entende de alguma coisa de Rock in Rio, o Sorg. Sorg, você assistiu o que de Rock in Rio? Cara, eu assisti... assisti o que deu pra assistir, né? E, assim, o que não deu pra assistir, você não assistiu? Não, porra, eu queria ter assistido Slipknot, mas a Globo passou com o Zeca Camargo no meio, né, falando... Cara, que cara chato, cara. Não, louco, cara. Eles passaram na íntegra depois. Tudo bem, depois do Metallica, mas passou. Eu mal não aguentei ver o bis do Metallica, cara, que eu tava dormindo já. Eu postei aqui no site também. Não, mas eu já assisti. Postou... Não, tô falando pra outra pessoa. Ah, tu tá. Sabe pra quem que eu tô falando. Sim. Então, mas o que você então, queria ver que você... Eu assisti Metallica, depois eu assisti pelo YouTube, eu assisti o Slipknot inteiro, assisti o Motorhead inteiro. Assisti o Coldplay, sabe? Muito legal. Assisti o Maroon 5 também. Assisti o System. Assisti o Maroon 5. Ô, Sorg. Diga. Sabe como é que eu sei que tu é gay? Porque tu gosta de Coldplay. Maroon 5 também. Eu falei que eu gosto. Eu falei que eu assisti. É uma bichona. Aí, não, para. Ele vai ficar nervosa. Assisti esses aí, cara. E você, qual você gostou mais? Só abrindo umas aspas, ô Inferno. Oi. Adianta você me trollar, cara, sou eu que edito, depois não sai nada. Nossa, como é que é? Ratinho! Adianta me trollar, que sou eu que edito, eu corto tudo, cara. Mas que falta de espírito esportivo desse cara, velho. Passou longe, o espírito esportivo passou longe disso aí. O palhaço, o Joker. Eu acho que antes da gente falar dos shows, a gente podia falar um pouco da organização, já que o Inferno esteve presente no domingo. Ele podia falar um pouco pra gente questão de fila, de como chegar lá no Rock in Rio. Peraí. Você quer estar me ensinando a apresentar o podcast aí? Óbvio, né? Tá na cara que você não sabe. Você tem dúvidas? Até o convidado já notou, cara. Não, faz o seguinte, ó. Apresenta aí, tá? Falou. E depois eu que não tenho espírito esportivo. Ele saiu mesmo, cara. Ele saiu? É um afetadinho, né, cara? Viados. Mansos. Bom, com relação ao Rock in Rio. Não, nada. Rock in Rio, nada. Sou eu que apresento isso aqui. Sou eu que disse ontem. Não trata mal o convidado. Se eu não quiser que não tenha convidado, não vai ter convidado. Não, brincadeira, Ricardo, eu tô brincando. Eu sei, pô. Peraí, que eu vou finalizar a chamada e tirar o Dario da conversa, eu já chamo vocês. Peraí. Então, vamos fazer o seguinte: Inferno, como você foi até o Rock in Rio, o que você achou lá das instalações, da organização da parada? Bom, bicho, primeiro eu queria dizer que eu sou rica! Rica! Tá bom, já deu. Tá eu bom, comprei... já deu a piada. Bora falar do Rock in Rio. Eu comprei aquela parada do ônibus especial. Pra começar, aquilo com estupro, né? Que você paga. Eu paguei R$70 pra ter direito a um ônibus exclusivo que me deixaria a 250 metros do festival. Por quê? Porque todos os outros ônibus e carros teriam que parar a 2, 3 quilômetros do festival e o nego tinha que vir andando. E apesar de ser rico, eu sou velho, não vou para meus 3 quilômetros. Ainda mais depois do show, cara. Imagina, depois do show do metal, eu já não tinha mais pé, tava no cotoco já. Como é que eu vou andar 3 quilômetros, porra? Aí deixa eu te interromper, cara, só abrir parênteses. Eu fui em 2001, né? Eu assisti o Maiden. E, cara, a gente parou, acho que 4 quilômetros a gente parou. O busão parou 4 quilômetros da cidade do Rock. Cara, depois do show do Iron, eu meio que mirei onde estava o ônibus e dormia andando, cara. Fechava o olho assim, baixava a cabeça e ia pro rumo. Tão cansado que eu tava, cara. Mas assim, né, no 2001 eu fui também, só que eu não fui no Iron não. Eu fui no Red Hot, aquele show que teve a Cacelha pagando peitinho. Sei. Teve Prejá e tal. Eu lembro que tinha ônibus no Rio Centro, que era bem mais perto. Uhum. Tinha ônibus parando no estacionamento do Rio Centro. Na época eu morava em Jacarepaguá, né? Então os ônibus paravam ali mesmo, que era o ponto final dos ônibus, que iam pra Jacarepaguá. E era, porra, era bem mais perto. Hoje o nego tava tendo que soltar no autódromo. Mas por que isso? Por causa do monopólio da Tetransport. A Tetransport botou esses ônibus exclusivos, comprou o que quis. No primeiro dia, ainda botou o nego em pé a R$20, o que, porra, é absurdo. A Secretaria de Transportes obrigou a Tetransport a parar com essa babaquice, essa palhaçada. Esse foi o grande ponto fraco do evento, assim, a deslocamento. Aí eu tô dizendo que o M13 vai ter metrô e tal, essas coisas eu duvido muito, mas enfim. Esse foi o grande ponto fraco, você chegar e sair com comodidade. Assim, não houve tumulto. Tumulto eu não vi. Uhum. E lendo o jornal eu não soube também. Agora, a comodidade não houve. Você fazer aquele nego andar 3 km depois de um show, porra, você não pode querer dizer pro cara que eu te dei comodidade. Não, você deu muita bolha no pé do cara. Agora fala alguma coisa boa que teve no Rock in Rio. Muita coisa, cara, muita coisa. Porra, assim, é um festival, né? Então, tem de tudo um pouco. Você chegando lá... O que é errado, ter de tudo um pouco. Porque chama Rock in Rio. Mas é um festival, é como o Lollapalooza, sabe? Não é mais um festival de rock. Eu acho que o pessoal tá assim muito bitolado é nisso. Mas se não é mais um festival de rock, põe lá o Exalta Samba. Não é mais, né, cara? Não é mais. Agora é um festival de música. Independente, então, independente então, do mundo do osso, cara. Na verdade, mas o nome já é uma marca, cara. Já é, é isso, já é famoso já o nome. Já tem uma história por trás do nome. Não dá pra você simplesmente fazer música em Rio e mudar o nome do festival assim. E entre nós, quando é que o Rock in Rio foi um festival puramente de rock? O primeiro Rock in Rio que eu lembro teve James Taylor. É. James Taylor era rock? Gilberto Gil tocou no primeiro Rock in Rio. É, foi só o nome em geral, né, cara, que escolheram pra ser o nome do festival. É, eu nunca foi a proposta de fazer o festival de rock. É que também, cara, pra pessoal que não gosta de rock, coisa assim, qualquer coisa é rock. Eles botam como rock. Eu já vi chamar ele. Né? Que tem guitarra. É, tem uma guitarrinha um pouquinho mais pesada, pros caras já é rock, entendeu? Uhum. Então, acho que é um pouco disso aí, assim, dizer que. Ai, o Rock in Rio não tem mais. Não é rock. Nunca foi, no fundo, cara, só de rock. É, igual o Inferno tava falando. No primeiro, o Rock in Rio teve Van Lins, teve Pepeu Gomes, Rod Stewart, cara. Então, assim, desde o começo, nunca foi um festival só de rock. Então, o Rod Stewart já é um nível acima, já é mais rock do que qualquer outro. Foi Van Lins, cara. Van Lins, Pepeu Gomes. E o Jarro? O Jarro é puta jazz. Que fez um sucesso no Rock in Rio, Não, eu acho que sim. Eu acho que é uma coisa que até eu não concordo em colocar eles terem colocado Cláudia Leite, por exemplo. Mas pô, Ivete Sangalo também não, né, cara? Nada a ver, Ivete, cara. Essas coisas assim. É a mesma coisa botar naqueles negócios de como é que é o nome que tem lá na Bahia lá é Trio Elétrico, botar o Metallica tocar lá, entendeu? É, sabe, não vai dar, cara. Imagina o pessoal com um abadá do Metallica. Não vai dar, cara. Isso já o outro Rock in Rio que teve tocou Sandy Júnior, cara. É, não combina, né, cara? Vai botar o Parangolangra, né? Que é o caras que plagiaram o Angra lá. Então acho que não rola, né, cara? Tem certas coisas que eles não precisavam. É desnecessário colocar num evento assim. Então, a gente tem que olhar para os dois lados, né? Um pelo nome do evento, Rock in Rio, acho que nunca foi, igual a gente está falando, que nunca foi um festival só de rock, só que eu acho também eles chegaram ao extremo, né? Colocar Cláudia Leite, Ivete... Virou galhofa, né, cara? É, cara, porque eu penso assim, eles já são tão famosos no Brasil, eles já fazem... shows desde de Rio de Janeiro até cidadezinha de, sei lá, 100 mil habitantes. Então acho que teria oportunidade, esse espaço que foi cedido pra elas, podia ter sido outras bandas, cara, nacional ou internacional, não importa. Mas poderia ter sido outras pessoas pra tocar lá. A escalação do Rock in Rio sempre dá muita Rock in Rio, polêmica, quando... né? Então, mas assim, quando tem esse lance tal das bandas nacionais tocarem aqui, né, cara? Aliás, tocarem no Rock in Rio, mas a galera não dá muita importância, né? Pô, eu tava assistindo lá, ó, quando teve o show do Red Hot, tocou também o NX0. E os caras não deram a mínima importância pro NX0. NX0. Mas ele merece a mínima importância. NX0 é uma coisa. É igual aquele Fresno, cara. Que ela junta tudo e dá. Joga. Não, mas eu não tô entrando no mérito se é bom. Fresno se é pior, cara. Consegue ser pior que NX0, cara. Peraí, fala, Joe. Mas eu não tô entrando no mérito de ser bom ou ser ruim, entendeu? Então, se os caras não tiveram visibilidade alguma, entendeu? Eu acho que assim, não mostrou o show ao vivo de nenhum deles, assim, eu pelo menos eu não vi. Eu acho que o NX0 já não era nenhuma banda pra estar no palco principal, cara. Eles tinham que estar no aqueles palcos secundários que tinha lá, palco Sunset. Acho que já começa daí, cara. Deveria estar lá o Sepultura, por exemplo. Com certeza. Sepultura deveria estar no palco principal e não estava. Com certeza. Isso tem um problema, porque, porra, você tem um Sepultura, caralho, Sepultura tem o quê? 20, 25, quase 30 anos de estrada. Mesmo que eles não estejam mais no auge, eles têm uma puta legião de fãs. Aí o que aconteceu? Do show do Sepultura houve um atraso. Eu não sei, o nego fala que foi de propósito, o nego fala, não sei, não vou estar nesse mérito. Mas o show atrasou exatamente uma hora. O show do Sepultura começou junto com o Glória. Porra, o que é o Glória? É uma banda de metal brasileira que tá começando. Metal brasileira? Cara... Não. Desculpa, Glória não é metal brasileiro nem ferrando, cara. Eles não são gospel? Um negócio assim. O Glória é brasileiro, cara. Eles não são música gospel? Eu vi o show deles. Eu lembro que ia ter um show depois e eu vi. Cara, Bem, bem ruinzinho, assim, cara. Não... Exatamente, mas nada é que de, tá. Nada demais, cara. Mas tipo, é que tá. Os caras tocaram Slipknot. Pros caras do Glória, seria, porra, seria uma honra tocar ao lado do Angra, ao lado do Corvus, ao lado do Matanza. Seria uma honra pra eles. Seria, tá perfeito pra eles. Pro Sepultura tocar do seu set, não é uma honra. O Sepultura merece palco mundo. Certeza. Aí o que aconteceu? Com o atraso do show do Sepultura, tinha mais gente no Sunset do que no palco mundo. E os que foram pro palco mundo foram pra vaiar o Glória. Foi uma merda. Queimou o filme dos caras. Essa divisória do essa escalação das bandas e pra qual palco, assim, que eu não concordei, cara. Eu tava até conversando com a senhora Soega outro dia. Exatamente isso. Tem gente com tanto mais relevância nos palcos no palco menor do que as pessoas que estavam tocando no palco principal. Assim embaixo que o Inferno falou, cara. O Sepultura tinha, sim, que tá no palco principal, tocando até depois daquele Corri de Caimbra lá, que banda ruim do caralho. Assim, o Sepultura tinha moral pra abrir pro Motorhead, cara. Ah, cara. Não precisa. O Sepultura não é uma banda que precisa abrir para uma outra banda. É, não, mas... as bandas têm que abrir pra eles, cara. Sim, entendeu? Mas... os caras têm nome. Então, mas isso que eu, complementando o que eu tava falando, eles podiam estar, assim, no palco principal e, assim, em posição de destaque, cara. Agora eles foram relevados a tocar no palco Sunset, às 7 horas da noite, no mesmo horário que uma banda, assim, que, pô, cara, eu nunca tinha ouvido falar desse Glória, cara. E, sabe? Conhecia assim... só de ouvir também, de ouvir no ar, né? Não de ouvir a banda. Uhum. Fui conhecer no... por causa que eu queria ver o show que tava depois também, senão não tinha escutado isso aí. É, o pior. Show que vinha depois, eu acho que era do Slipknot, não, acho que era do Motorhead, né? Não, foi Corrida em Cambria, depois o Motorhead, depois o Slipknot e fechou com Metallica. Aí só pra finalizar essa parte, o outro problema também, o Sepultura levou uma puta estrutura. O Sunset é um palco pequeno. O Sepultura levou o Tambores do Bronx, que é um pessoal... É tipo um Holodun, eles são franceses, eles fazem uma percussão bem primitiva, bem agressiva. E eles deram o Sepultura deu espaço pro Tambores do Bronx mostrar duas músicas deles. E sabe, tu vê aqueles caras, aqueles tambores enormes, aquele monte de gente lá espremido no palco. E os caras ficaram perfeitos no palco mundo, daria porra, espaço para eles evoluírem, trabalharem, eles devem fazer evolução também, não é só tocar. Como o Olodum faz putas evoluções e tal, e não teve espaço. Seria algo tipo o que aconteceu com o pessoal do Slipknot, né, cara? Que também tem um monte de percussão, né, cara? Exato. Claro, não naquele nível, né, que porra, Slipknot é outro patamar. Mas, porra, daria espaço pra eles evoluírem e tal, fazer umas gracinhas lá com os tambores, e não teve espaço. Ô Inferno, como tava a parte, assim, de estrutura? Porque eu lembro que em 2001 era um poeirão do caralho, cara, um chão batido que subiu uma poeira horrorosa, cara. Não, tava tudo cimentado lá com grama sintética, não tinha isso não. O problema, a grama sintética, ela não absorve água, né, então quando chove empapa, tem aquelas poças. No dia 25 não choveu, mas no último dia choveu e o pessoal só reclamou bastante que ficou meio que alagado lá. Uhum. Virou uma piscina então, né? Parece que no último dia teve problema do escoamento de água. O grande problema desse ano foi as filas. Pra você ter uma ideia, eu tava com a senhora infame, meio digníssima. E ela como boa esposa, eu quero ir na onda de gás, eu quero ir na montanha russa, eu quero aqui. Aí, porra, eu como bom marido já vou, porra. Tá bom, como é que vai recusar, aí, né? Vai recusar o pedido da patroa, não dá, né, cara? Vai chegar à noite e dorme de jeans, né, cara? Aí, é triste. Aí, pior porra. Se ela falar, né, não, no outro dia você também não vai, agora você não vai mais. Aí pra ir na montanha russa, uma hora e meia de fila, pra ir na roda gigante, duas horas de fila. Nisso eu perdi o show do Angra, mas aí eu não fazia muita questão. E perdi perdeu um pedaço. Nada. Perdi um pedaço do show do Corvus, esse show foi bom. Pô, eu queria ter visto o show do Angra, cara. Gosto muito da banda. Ah, achei ele meio muito afetadinho esse meu gosto. Mas assim, eles têm uma puta técnica e tal, tem muitos anos de estrada e tal. Tem um trabalho bem consistente. Mas não tá muito na minha cabeça não. Aí eu fui pra roda gigante tirar foto lá de cima. Nossa, você foi pro Rock in Rio pra ir na roda gigante, cara? Minha mulher que quis. Vai dizer pra ela que não. Desculpa, E fui na montanha russa. Mas eu vomitei, era muito bom. Eu tava vendo. Era um parque temático, então. É, cara, como um bom festival, tem atrações fora. O foco não é o show. O foco é você passar um dia lúdico, entendeu? Então tem brinquedo, você come, você deita na grama, você namora e você vê show. O foco não é um show, é um grande evento, entendeu? Não, peraí, você vai no Rock in Rio, tem lá Slipknot, tem lá Stone Sour, tem o Metallica, tem o Chili Peppers. E você vai pra ir na roda gigante, assim, pra uma... Não, tô falando que você foi no roda gigante. Uh-huh. Eu quero dizer assim, você vai pra, pro Rock in Rio pra participar das coisas extra show, sabe? Sim, porque mas é um dia inteiro de evento. São, que 8 shows por noite. Você não vai ficar lá em pé, na frente do palco, por 8 shows. Você vai circular. Entendeu? Você cansa, você não aguenta. Até porque lá na frente é muvuca, você não aguenta ficar sendo espremido e olhando passando a mão na sua bunda durante 12 horas seguidas. Bom, espero que não. Mas. Depende de quem estiver ouvindo, né? Tem gente que vai gostar. Mas enfim, é um ambiente criado pra você circular. Entendeu? Então tem um palco ali, você vai ver um showzinho, ah, deu fome, você vai e uma fila pra comprar comida, aí você vai no brinquedo. Ah, aquela banda eu não gosto, até porque são 8 shows por noite, né, por aí. Tem caras que você não gosta muito. É impossível, se os 8 serem da sua preferência. Aquele show que você não curte muito, que você não conhece muito, você vai dar uma rolê na roda gigante e tal, vai namorar, enfim. O evento é pra eles, é pra você circular. Tanto que no próximo Rock in Rio vai diminuir a capacidade de 100 mil por noite para 85 mil, pra facilitar a circulação das pessoas no evento. Nossa, cara, vai cair de 100 mil pra 35. Não, 85. 85. 85. Ah, 85. Ah, mesmo assim, é um número baixo, comparado a esse... Ah, justamente pra facilitar essa circulação, né, galera? Então, o show é parte do pacote, mas você não compra o ingresso pra ir ao show, você compra o ingresso pra ir a um evento. É, até porque foi o que tu falou também, né? Tipo, tá, tu vai lá no dia do metal lá e tu quer ver o Metallica, por exemplo. Tu falou, tem 8 shows no dia. Não vai gostar das 8 bandas, né, cara? Então, vai dar uma volta, né, cara? Vai, né? Então, tá, acho que isso aí tá certo mesmo. Na hora do Glória, você vai cagar. Se você aguentar, fica 2 horas na fila, né? Não, mas o banheiro tava legal. Do banheiro não tinha problema, não. Era pra comida que tinha muita fila. Pra comida, realmente. Se eu visse o Glória, eu saía correndo de lá. É uma coisa que a gente, assim, pelo menos quem gosta de rock, assim, de heavy metal, tá acostumado em show. Eu já fui em bastante festival. Eu tenho aquilo que, assim, um festival de metal, você vai lá pra ver as bandas. Então tem banda que você não gosta, você não tem uma outra coisa pra você fazer. Eu lembro quando eu fui, eu acho que no Monsters of Rock 98, teve banda lá que eu fui um pouco mais pra trás. Pus a mochila no chão, usei a mochila de travesseiro e cochilei, cara. Tava o Guilherme trocando. Foi ver a Elba Ramalho, cara. Aham, Cláudia, senta lá. Então ele ia gostar do correr de câimbra, porque o cabelo é igual, né, cara? Sideshow Bob. Cara, como ele consegue tocar com aquele cabelo, cara? Parece uma samambaia. Nem consegue ficar em pé com aquele cabelo, cara. Bom, então, já falou bem e mal do evento em si. Tá pro Mo, porque o Mo não respondeu ainda nada. Qual foi o melhor show que você viu, Mo? Ou você chegou a ver algum show? Vi sim, cara. Vi o do Chili Peppers, vi o show do Slipknot, vi o show do Metallica, vi o show do... um pedaço do show do Motorhead e vi um pedaço do show do Guns. Peraí, fala de novo. Do Slipknot e... Ai, que bicha! Fala Slipknot de novo. Slipknot. Slipknot. Isso é uma bichona! Ah, tem que Slipknot, eu vi um pedaço do show do Slipknot. Eu vi um pedaço do show do Slipknot. Vi um pedaço do show do Slipknot. Não adianta, você é gaúcho, não vai ficar mais homem. Tudo bem. Então tá bom, seu palhaço. Tá bom, posso falar? Enganei um bobo na casca do ovo. Eu sou um bobo, eu sou um palhaço. They only wanted Posso falar agora? Ah, porra de som é esse no fundo? que é isso, cara? Foi mal, cara. Eu tô lembrando aqui do show do Matanza. Eu botei um vídeo do YouTube aqui. Caralho, muito foda. Matanza foi muito foda. Matanza foi do caralho. Foi o primeiro show. Aí eu já parti correndo pro Sunset. Eu já sabia onde era, né? Vi no mapa e tal. Eu sabia, porra, eu gosto do Matanza. Bicho, eles mandaram muito bem. Aí pra terminar o show, eles botaram a dança do patinho. Caralho, eu entrei na roda, velho. A dança do patinho. Dança, dança, filha da puta, dança. Para fazer sua fé valer, pra você que acreditava no velho azul marinho, essa é a sua dança. How high is the water, mama? Mo, continua aí. Quem mais você viu? É, foi isso aí. Eu vi esses aí, vi um pedaço do show do Guns, pedaço do show do Motorhead. É, não, mas assim, qual foi o melhor desses que você viu? Cara, sem dúvida, o show que eu mais gostei foi o do Metallica, cara. O do Metallica tava... É, eu acho que eu vou perguntar demais, de novo, porque é unânime, cara. Né? Eu nem vou perguntar de novo, é unânime. Eu acho que foi o melhor deles todos, né? Com certeza. É, foi o melhor show da noite, assim, não foi do melhor show do Metallica, né? Metallica já fez coisas bem mais legais, mas foi um show muito competente. Ah, mas o Metallica, assim, acho que foi um dos melhores shows deles dos últimos, sei lá, 5 pra 10 anos, cara. Cara, eu tava falando com o Sorg no último podcast que o Dario, que o Joker não gravou, porque ele é burro. Cara, aquele início do show do Metallica com o trechinho do Três Homens em Conflito, cara. Demais, cara. Nossa, cara, ele escorreu uma lágrima ali, cara. Foi, nossa, tava lindo aquilo ali, cara. Aquela animação, né? Muito foda. Me lembrou do Red Dead Redemption, o jogo. É tudo a ver, né, cara? Tudo a ver. Aham. É, o Inferno, você falou assim que não foi o melhor show. O Metallica não foi o melhor show. Qual foi o melhor show? Não, foi, pra mim foi o melhor show da noite. Não foi o melhor show do Metallica. Não do Rock in Rio. Não foi o melhor show do evento. Foi o melhor show do evento, não foi o melhor do Metallica. Posso falar uma coisa aqui que vocês vão me sacanear pra caralho, mas eu tenho que falar? Ah, a gente vai sacanear, então pode falar, porque isso é o que a gente tá esperando. O melhor show do Rock in Rio foi o Stevie Wonder. Ah, ah, merda, porra! Ah, merda! Foi o melhor show que você viu. Melhor show que você viu? É isso? Peraí, então tem um piado cantando, cala a boca! Ainda tá com a música errada, que é o Leon, não era o Steve Wonder. Ah, droga! Eu achava que era dele, cara. É louco! É um animal, né? Ai, que burro! Dá zero pra ele! Ai, que burrinho! Vou trocar os nicks, né, de palhaço. Que burro! Não acredito! Não acredito! Nossa! Não acredito. Mas agora sim, vai todo mundo me sacanear nos comentários. Já chega o Manhattan que fica me zoando lá. Então, cara, mas eu acho que assim, fazia um bom tempo. Assim, eu sou, pelo menos eu era, e tô voltando, não sei se eu vou continuar sendo tão fã do Metallica, que eu acho que o próximo disco vai ser uma bosta, mas tudo bem. Mas eu era assim, eu escrevi até um post de uma resenha sobre o show, sobre assim, a minha história particular com Metallica, cara, e eu era assim muito fã dos caras, até quando eles começaram com a época do Load. Tu assistiu pela TV porque tu não é rica! Eu não sou rica! É, e eu fiquei muito assim... Eu perdi muito gosto com a banda na época do Load, do Reload e do Saint Anger. Uhum. E eu gostei muito desse último, do Death Magnetic. E eu acho que o show que eles fizeram no Rock in Rio foi um dos melhores deles, assim, de uns bons anos pra cá, cara. Não, cara, eu comecei a gostar de Metallica ouvindo o Reload. Eu comecei a gostar de Metallica ouvindo o Reload, cara. É, então cala a boca, você não tem moral nenhuma. Ah, cara, desculpa, eu comecei a escutar Metallica nos primeiros discos dele em vinilzão, cara. Peraí, mas quantos anos você tem? tem 30, pô. A chupa, então, seu bosta. Eu tenho... Eu sou mais novo que você. Então, é óbvio que eu vou começar... Eu comecei a ouvir Metallica muito depois que de você, né, o José? Não, mas eu comecei a ouvir Metallica no Reload, cara. Então, mas podia ter começado num disco bom, né, cara? Porque antes do Reload tinha 6 discos Metallica excelentes, cara. Não, sim, então, mas eu ouvi Metallica no Unforgiven 2, cara. Foi a primeira música do Metallica que eu ouvi. Que, aliás, aí que eu comecei a me interessar. As três Unforgiven eu acho a pior, cara. É, também acho. Eu gosto mais. Você acha pior, cara? Então, eu acho a primeira é muito melhor. A primeira é bem melhor. As que eu mais gosto é a 1 e a 3, cara. Mas foi um puta show. Foi um puta show, sim. Foi muito bom. É, Slipknot também fez um show do caralho. Os caras, sabe... eles se emocionaram com a galera. Slipknot fez um show... Não foi aquele show competente. Foi um show emocionante. Eles se emocionaram. Pô, foi demais, cara. Foi demais. Os caras nem sabiam pra onde olhar, sabe? Os caras ficaram assim, embasbacados com a gente, com o público brasileiro. É, a gente é tão carente desse tipo de atração, né, cara? Que quando os caras vêm pra cá, a gente quer abraçar, a gente quer fazer o show com eles. Pessoal, eles tocam tanto nos Estados Unidos e Europa que esse público, pra eles já é meio comum, né? Ah, tem Slipknot aí amanhã, 20 km aqui onde eu moro. Ah, beleza, que bosta. E aqui no Brasil, esse tipo de banda vem a cada 5 anos, mais ou menos. Então, pra quem é fã, quando vem, assim, eles são endeusados mesmo, cara. É o sangue latino, é o sangue do torcedor latino, cara. mas o Bruce Dickinson fala, cara, que um dos melhores lugares do mundo pra ele tocar é no Brasil. Não, é porque aqui, né, cara, o brasileiro é diferente, né, do que os europeus, por exemplo. São pessoas mais frias, né? Com certeza, concordo plenamente, cara. No Japão eles assistem show de metal sentados, cara. Ó, absurdo, né, cara? I push my fingers into my veins. It's the only thing that slowly stops the ache. But it's made of all the things I have to do. O Slipknot soube retribuir essa energia, essa vibração do público. Eles retribuiriam isso com um puta show. Sim. Eu me arrisco a dizer que eu acho que foi tão bom quanto o do Metallica. Se não foi melhor. É que teve bastante. É que eu gosto muito de Slipknot, cara. Por isso que eu. Só que eu gosto demais de Metallica também. Então, pra teve, mim. Teve bastante pirotecnia e esses negócios loucos, né? Nesse show dele. A produção do Slipknot, assim, é visualmente mais atrativa, né, cara? É. Porque ele tem ele tem os dois percussionistas lá, que fica fazendo micagem no palco e tal, corre pra lá, corre pra cá. O maluco que ficou pulando na plateia lá, bacana lá também, né, cara? Eles têm aquele DJ lá que dá, quer queira, quer não, quer goste, quer não, dá uma quebrada no som da guitarra, baixo, bateria. Com certeza. Coloca um negócio diferente, cara. Então, assim, e o fato de eles tocarem de uniforme com aquelas máscaras também, pô, aquilo já dá um efeito visual muito, muito legal, né, cara? Tem aquele lance, né, deles trocarem a máscara a cada CD. É, cada álbum, né, cara? Uma coisa interessante é que tanto o Slipknot quanto o Metallica usaram muito da pirotecnia, né, do fogo. Traz um paralelo assim interessante, pelo menos eu achei interessante. O show de Slipknot teve chamas, teve fogo, uma coisa assim mais modesta, mas assim, quem cantava, que eram umas piras enormes, uma pira no meio, uma forma bem diferente, dava um clima legal pro show. O Metallica não teve o fogo muito presente, mas quando teve, cara, foram umas chamas que parecia assim. Assim, eu não tava muito perto, porque não dava. A muvuca tava muito grande, eu tava com minha mulher, eu ia me meter no meio da galera com Dos headbangs. Os metaleiros. O bagulho lá tava sinistro, tava muito cheio lá na frente. Mas o calor do fogo veio até minha cara. Pô, cara, senti... quando começou a tocar Fuel. Nossa, cara. Eu senti o bafo quente na minha cara. Não só eu, como milhares que estavam ali. Ou seja, você sentiu. O inferno. Você sentiu o bafo quente e aí era pra estar acostumado, né? Mas foi na cara, não foi na nuca. Na nuca que você tá acostumado, filho. Gatos, bichas, pois bem, então, o Metallica foi grandioso. O Slipknot foi menor, mas foi mais, eu achei mais impactante. Foi um show, foi um circo de metal, né, cara? Foi caralho. Cara, e no começo da One, que teve aquelas explosões e som de tiro, cara. Nossa. Nossa, mano. O som tremia, cara, Essa é uma das músicas que eu mais gosto do Metallica, cara. Ah, é uma das mais clássicas, né, cara? Acho que a maioria gosta, né? Não, o set list do Metallica foi assim, escolhido a dedo, cara. Foi só as melhores das melhores, cara. Foi o supra-sumo da carreira dos caras. Bom, outro show que eu gostei demais também, cara. Lembrei. Metal Militia, acho que não rolou. Não, mas Metal Militia eles não tocam faz muito tempo, né, cara? Ah, mas é um clássico. Não, com certeza. O disco inteiro, o primeiro disco deles é um. Por falar nisso, né? Ainda se tocasse essa música pela Globo, não ia tocar o Metal Militia, ia tocar metal só. Né? Com certeza, cara. Tá louco. O que era com as legendas da Globo, cara? Ridículo, cara. Então, cara, mas não foi só no do Metallica. No Slipknot também, só que o que eles fizeram? Eles inverteram o nome das músicas, cara. Eu acho que eles erraram mesmo, cara, o nome da música mesmo. Eles inverteram o nome. Mas assim, do Metallica, por exemplo, começou a tocar Ride the Light. Aí apareceu só Ride. Pô, que é isso? Que música é essa que eu não conheço? Uma música nova, será, né? Aí eu falei, pô, mas essa música eu conheço, cara, é Ride the Light. Aí beleza, passou. Aí teve uma outra que era... Fade Black. E isso era só Fade. Eu falei, Fade? que é isso, cara? Obrigado, Rede Globo. Seek and Destroy também, ficou só Seek ali embaixo. Ficou só Seek também, é verdade. Ah, cara, pra começo de conversa, a Rede Globo colocou o Zeca Camargo pra falar da noite do mercado. Ah, cara, ridículo isso daí, né, cara? Então, sabe, não tem o que dizer, cara. Foi melhor que o Rock in Rio anterior, porque quando tocou no Rock in Rio anterior aqui do Brasil, né? Que tocou os Chili Peppers, aí ficou ali o Flea e o guitarrista, tipo, solando, né? Aí os caras narrando. Você vê aí o baixista Flea fazendo duelo de guitarra com o não sei o quê. John. Sabe, pra que narrar, cara? Olá, amigos, da Rede Globo. Vem, amigos, você vai vendo aí agora... É, podia ser pior, podia ser o Galvão transmitindo, né? Já seria muito pior, né? Nossa, e agora com vocês, o Red! Slipknot! Metallica! Slipknot tá no limite extremo! No limite extremo! Haja coração! Casão, o que, é que você acha, casão? É, coisa que eu tive. Assistir o show. Outra coisa. Qual foi o. Agora, vamos vacalhar. Qual foi o pior show que vocês viram? Porque eu tenho minha opinião, tá? Apesar da banda ser muito boa, de eu gostar demais da banda, o System of a Down foi o pior não, show. Que isso, cara? Não cara, fala merda, cara. Peraí. Eles não tinham presença de palco nenhuma. Mas como é não deles? Tinha, cara? Não, mas é a deles, eles não são performáticos, eles não é a deles. O negócio não, cara, deles peraí. Chegar a tocar. Então vamos seguir. Mo, fala aí que o pior show que você assistiu. Ah, não foi o pior, cara, mas digo que o você menos gostou então, hein? É, o show que eu tava esperando muito e me decepcionei, porque eu gosto muito da banda, foi o do Red Hot, cara. Eu não achei nada demais o show, assim, dos caras. Tanto que eu dormi na metade do show, de tão bom que tava, assim, entendeu? Show de quem? O Red Hot Chili Peppers. Ah, é. Foi bem bundinha também. Não sei se era porque eu tava esperando muito dos caras que, de repente, eu me decepcionei um pouco. Mas, sei lá, cara. Não achei. Podia ser melhor, assim. Não tava no padrão Red Hot. Ah, eu acho que, assim, foi um show bem normal, né, cara? Não teve nada demais, assim. Foi a mesma coisa escutar o CD. Foi bem morninho o show deles. Mas não foi ruim. Exatamente, eu acho que foi bem morno, né, cara? Foi bem ali no meio. Não, né? Não foi ruim, cara. Mas é que tu tá acostumado com o padrão Red Hot Chili Peppers, entendeu? Tu compara com eles mesmo. Então, eles, comparado a eles mesmos, foi ruim, cara. Entendeu? Bom, não, assim, mas longe de ser um show ruim, assim. Eu só me decepcionei. Foi o pior, assim. Dos que eu mais esperava, foi o show que foi a decepção, entendeu? Pra mim. Eu já não gosto muito de Red Hot. Eu não gosto muito de Red Hot. Então, pra mim, foi assim. Foi menos do que eu imaginava. Mas, pra mim, o nível Red Hot é um meio termo, cara. Então, pra mim, não fez muita diferença, não. Agora, pra mim, vocês não estão lembrando do pior show? Foi sei o show que você vai falar, cara. Ah, o show que atrasou pra caralho, que choveu pra caralho. E o cara tava gordo pra caralho, com aquela capa de chuva amarela. Parecia o Bugu da Turma da Mônica. Não, e com o chapéu, nossa, socado na cabeça, assim, só via só o bigodinho dele, cara. Parecia o Michael Jackson gordo com aquele chapéu, cara. Que dico, eu tô achando que não era ele, rapaz, era um dublê. Era o cover, né? Era o cover. Era aquele teu tio que fica contando piada no fim de semana. Era ele. O que foi aquilo, cara? Aquilo foi surreal. Não, o cara virou uma caricatura dele mesmo, né? Mas de quem que vocês estão falando? De quem que a gente tá falando? Da sua avó. Da tia do Batman? Da tia do Batman. Da tia do Coringa a gente tá falando. Ah, porra. Não acredito que você não sabe quem é. Não, quem James tá falando? Do Guns, porra! Do Guns and Posers. Eu não gosto de Guns. Eu não gosto de Guns. Entendeu? Então eu não fiz questão de assistir. Entendeu? Que ele ia aparecer gordo em cima do palco, eu já sabia, cara. Todo show que ele aparece uns 10 quilos mais gordo, assim. Entendeu? Mas ele tá muito bizarro, cara. Ele tá muito bizarro. Ele tá o Michael Jackson, né, cara? Tá. Pior que é, ele tá cada dia mais freak show. Ah, cara. Não parece ele, né, cara? Eu não acredito. Sabe o visual dele que ele tá parecendo, cara? Aquele cafetão americano, com o dedo cheio de anel, aquele bigode de pistoleiro, um chapéuzão. Roubou o bigode do Lenny, né, cara? Do Lenny. É, cara, um chapéuzão ridículo. Ele tá parecendo um cafetão, cara. Cara, pra você ter ideia. Só faltou a pena no chapéu. O set list do show dele tinha umas 39 músicas. O cara perdeu o fôlego na segunda. Não, ele não consegue mais cantar, cara. Ele pode ele não ser, consegue mais cantar. Ele pode ser um bom pianista hoje ainda. Pode nem ser um... isso. É, nem sabe isso. Sabe por que ele não conseguiu cantar? Porque ele tá velho, tá gordo, tá velho, o pino não sobe mais. Tá ficando velho, tem que fazer uma palhaçada. Fazer uma coisa pra me divertir, eu sou um palhaço. Um joker. Posso ter... Bobo, palhaço. Não, mas vocês acham que o... Agora é minha vez. Taca a roupa, copo. Concordo com o inferno, cara. Eu, assim, eu já sabia que o show dele ia ser ridículo, assim. Ia ser uma caricatura. E, por sinal, cara, o inferno, aproveitando, o que você achou da banda, cara? Que eu achei a banda bem legal. A outra banda que veio, a anterior, que tinha o Buckethead na guitarra, era muito melhor. Lembra do Buckethead? Aquele cara que usava coisa de frango na cabeça. Chicken fries na cabeça. Aquele cara era muito bom, a banda era muito mais redonda. O que acontece? Ele não tá mais tocando com a banda. Ele não é mais banda. Ele contrata os músicos. Ele contrata uns pingados aqui, ali e tal. E, porra, agora quem tá redondo é ele, né? Vocês acham que o Axl Rose está para o rock and roll como o Ronaldo está para o futebol? Com certeza, cara. É, o Ronaldo ainda tinha um pouco mais de dignidade, né? É, mantendo as proporções, Ronaldo, eu acho, né, cara? Ele admitiu que, porra, que ele tá gordo e não pinta, não sabe mais. E tem coisa pra se... O Ronaldo ainda conseguia rir dele mesmo, fazendo piada lá no CQC. O Axl Rose virou diva. Não, o Axl Rose, ele se leva a sério, né, cara? É, o mais patético. Ele ainda se leva a sério. Ele ainda acha que tá nos anos 80. Eles são iguais aqueles filmes. Eles são iguais aqueles filmes ruins. Que se você falar assim, eu não estou levando a sério, é um filme bom. Agora, se você falar, eu estou levando a sério, já vira um filme bosta, né? É. Ah, bicho, mas é difícil você pensar pra você mesmo, eu não estou levando a sério um show que você pagou 200 pau pra ver, né? É, cara. Pô, eu levaria super a sério, assim, cara. É triste. Eu acho que o pessoal que gostou do show dos Guns, assim, tem que ser muito saudosista, cara, porque... Tem que ser muito fanboy. É, o show foi muito ruim, cara. Acho que tinha que se tocar e falar, não, chega, não dá mais. Ô, Joker, você tava falando aquela hora do show do System, eu até ia comentar, mas isso daí acabou passando batido. Eu, assim, eu, não é que eu não gostei, mas eu achei estranho. eu acho que eles no CD, é bem mais interessante de ouvir do que ao vivo. É porque no CD, você escuta o CD ali paradinho. Não tem um palco gigante pra vocês ficarem correndo, entendeu? Não, não é nem que... O palco era muito grande pra, uma, pra banda que não utiliza o palco. A banda que às vezes, que às vezes tocava melhor no Sunset, né, cara? Ah, peraí, mas até aí o Metallica também, não, eles, não, eles são quatro. Quatro, não, ah, cinco. Cara, mas o Metallica tem presença de palco. Ah, não tem nada a ver. Exatamente. Cara. Hatfield saía do palco, ele ia lá pro canto no outro microfone e ficava tocando e cantando lá, cara. Cara, o Stone Sour, cara, o Corey Taylor fez miséria, cara, em cima do palco. Sozinho. É, mas nunca foi muita onda do System of a Down. Eu vi uns shows deles na net. Nunca foi muita deles fazer malabarismo, pirotecnia, enfim... O negócio deles é pisar no palco, é tocar, e acabou, e beleza, beijinho, tchau. É o tipo de banda pra show pequeno, né, cara? Exato. Eles fazem muitos shows, não são ruins, mas não é banda de evento como esse. Pra tocar em palco menor, né, uma coisa assim. Mas eu tenho o tal dele, eu tenho o estilo desse álbum, eu adoro ele, muito bons. Não, a banda é muito, a banda é muito legal. Bom. Aéreos, cara, tipo. Aéreos é foda. Porra, Aéreos. Eu acho que a galera, até dava pra perceber no show que a galera, o público, ficou meio perdido, assim. Acho que não sacou muito qual é que era deles. Tanto que naqueles discursos do vocalista sobre sustentabilidade, ecologia e tal, a galera se viu que a galera tava meio apática, assim, tava assim, tá. Próxima música, né? Ok, próximo post. Ah, e um detalhe, eles ficaram 5 anos parados, né? Ficaram um bom tempo parados antes de voltar a tocar, eles voltaram agora. É verdade. Ainda estão, né? Pegando o ritmo da coisa. Verdade. Eu acho que já rendeu bastante, né? Eu acho que vocês não querem falar do show da Katy Perry, da Shakira, da Keisha. A Keisha quebrou guitarra no palco, né, cara? Não. Vocês viram isso? Ela quebrou uma guitarra no palco, ela teve mais presença de palco sozinha do que o System of a Down inteiro. Eu acho que ela pagou muito mico, né? O pessoal detonou ela. Ah, eu achei legal. Eu não gosto, não, mas eu achei legal o show. Ela se fingiu de bêbada. Enfim, parece que o show dela foi patético, assim. Ela foi o Axl Rose com pepeca. Isso se Axl Rose menos... não tiver pepeca, né? Não sei. Só que menos gorda. Menos gorda. Gorda. Tá bom, chega de podcast. Bom, alguém tem mais alguma consideração final pra fazer? Vai ter leitura de comentário? Vai ter leitura de comentário, vai. É tipo criança, né? Vai ter leitura de comentário. Pai, tá chegando. Ah, então é isso, cara. Acho que falou. Ou Sorg, nada mais? Ninguém tem, não vai falar vamos... nada do show do Detonautas, do NX0? NX0? Ah, o show do Detonautas tava demais. Do Glória. Quem me fala do Glória? Puta que... Nossa, não direi nem existe. Tá, então cala a boca e fala que a gente vai pra leitura de comentários, então. Então nós vamos pra leitura de comentários. Vamos agora para a leitura dos comentários na sua rádio Bailes Enxutos. Os comentários do Cast Enxuto. Não é que vem com a minha filha, tá vendo isso aqui? Isso aqui é o comentário, minha filha. Você pega o comentário na cabeça do pau. Mas não fala aqui, então vai ter o meu comentário. Tá, eu vou começar aqui então. Vou ler um comentário aqui, deixa eu ver. Vai ler o comentário do. Vou ler o comentário do Snoop Maldito. Ele falou assim: baixando o cast pra desgraçar de vez o meu sábado maldito. Tenho a impressão que já vi toda essa galera em outro blog, só não lembro qual. Eu queria dizer pro Snoop Maldito que não é impressão, tu já viu a gente em outro blog, só que agora a gente tá aqui. O comentário do Ricardo, Ricardo LBSDA falou assim: a edição do cast tá uma maravilha. Aí eu não sei se ele tá zoando, se ele tá falando a verdade. Então, ele vai ver um fake. É um fake do Sorg. É fake meu mesmo. Creed falou aqui: o cast de vocês tá melhor que o do MDM, pelo menos o áudio. Ratinho! Vai, Fer, leia aí, vai. Puta. Meia-noite e meia. Comentário da Rosinha: que aliás essa bicha falou que ia participar até hoje nada, né? Não, não mandou e-mail, nada. Bicha amarela. Bichas. Alguém chamou? Bichas. Sabe, se alguém chamar, quem sabe, né? Tem que se convidar. Pra participar do baile dos enxutes, tem que se convidar. Vídeo inferno. É isso aí. Pô, então não, no baile. A Rosinha falou assim: a voz do Marcos me fez gozar, delícia. Eu só queria dizer pra você, Rosinha, uma coisa. Você não viu nada. Rapinho. Ou seja, né, Rosinha, vai firme que é teu, já pegou, já. Mas ele gosta que vão firme nele, pô. Dele, dela. Daquilo. Mais legal é que o Sir Jonas Cast colocou embaixo. Não, o Creed pega o réu, a Rosinha e o inferno. Não sei se vocês lembram, mas o Malandrox falou que ele é um Creed, é um gigante pra ninguém botar defeito. Gigante pra ninguém botar defeito. E tem a Diana, né, que falou. Vocês podiam ter abusado um pouco mais do inferno. Porra, Diana, tá me estranhando. Eu não vou abusar do inferno. Obrigado. Eu também, eu deixo pra senhora infame também. Tem mais inferno? Não, só isso mesmo. Sorg, tem comentário aí, cara? Tenho. No pod a gente comentou sobre a foto do Robin lá no Rio Grande do Sul, né? Até postei a foto depois que eu roubei do MDM. E o Dr. Manhattan falando aqui que tá fazendo ali travestido de Robin. Porra, aí. Na boa, Sorg, isso dá processo, hein? Dá processo, hein? Eu só quero lembrar a quem estiver ouvindo isso que o dono do blog é o Vinter Sorg, tá? É o Sorg. Não, é o Vinter Sorg. O dono dele, ele é o dono. Então. Na realidade, então, o blog é do inferno, né? Ele se faz de convidado, né? Mas o blog é dele. O Beetlejuice reclamou, né? Falou seus bichas, viados, corno mansos. Foi eu que linkei a foto da Scarlett lá no MDM. A gente agradece. Legal que ele falou isso aí, todo mundo tem uns 30 reply embaixo. Pô, valeu, valeu, obrigado. Com bala de punheteiro. O Riei, blá blá blá, um monte nos comentários e tal. E pra variar, a galera fala Chupa Gorá embaixo dos comentários dele. O Riei. É, o Riei, né? Esse é outro, coitado. Ele responde ele mesmo. É muito carente esse aí. Verdade, cara. Ele escreve e ele mesmo responde. O Sir Jones Cast falou que queria participar com o cara dessa. Sir Jones, só chegar a sentar no colo do inferno que tá valendo. E é isso aí. Fala, palhaço, Joker, palhaço. Então, cara, eu queria ler um comentário que foi muito engraçado. Eu gostei muito, mas não vai dar pra ler. Peraí, antes de encerrar, então agradecer outros comentários que a gente não leu. Agradecer o House, o Guia, então, o Churumi, o Witch King, agradecer. Mas se eu esqueci de alguém, desculpa, pessoal, continua comentando que a gente vai ler um dia, ou não. E continua acessando aí nosso bagulho aí que a gente tá fazendo. Acho que era isso, eu não tenho mais nada pra falar. Queria agradecer a galera de novo por comentar, tá? Continuem comentando, a gente vai continuar lendo. Se o vilipendiador podcast... é um peruquete também, lembrei que eu falo. Cara, essa dança do patinho é muito da hora, cara. Que horror. É muito foda. Esse na roda, velho. Do muito legal. Chega, tô cansado já de podcast. Eu quero dormir, tá cansado. Eu tô cansado, eu sou um bobo, palhaço, meu pinga não sou mais. E vou encerrando então esse podcast. Que saiam todos da pista. Chega de dança. Bichas, fiados. Ei, tá com medo? Agora ofende o Mo. Tá com medo? Tá com medo, mano? Aqui é Corinthians, irmão. O Aís Prodocê, mano. O Aís Prodocê. Alô, moçada. Beijo, mãe. Beijo, pai. Tchau pra todo mundo. Cara, quem encerra o podcast antes de mim? Já acabou essa merda. Eu sou o host aqui, cara. Eu sou o host. Eu sou o host. Sou host, cham. Eu encerro. Eu sou o host. Eu sou o cast, cham. Eu tenho que experimentar isso, né?